São várias vozes, e uma luz, que apresenta, Eu só digo, eu só digo, vou fundo flow, vou fundo flow, vou fundo flow, amanheceu mais um dia, tamo aí no batente, como diz minha mãe. Vamos que atrás vem gente. Mas sem lamento, sou persistente, com meu olhar rente. Na mesma rotina de sempre, tô suave, daquele jeito como eu estruta. Dentro do busão não tem espaço pra disputa. Seguimos na luta de cabeça erguida. O choro do passado não tirou minha inspiração pra vida. De sofrimento, até mais despedida. Esse perreco não cabe na minha nova batida. Amém, glória ao Pai pela vitória. A gente vai lutando, sangrando. Sem glória não ostento grana, nem fama, nem carro da hora. Porque Deus me deu o dom pra curar a alma que chora. Então com amor vou que vou, demorou, tô que tô. Deus me deu a honra do louvor. Glória a Deus pelo pão de cada dia, na tristeza ou na alegria. Digo amém, no presente ou no futuro, eu vou colher o fruto maduro. Jesus é meu porto seguro. Eu só digo amém. É isso mesmo, não adianta chorar pelos cantos, pois o novo dia que se levanta. E você sabe que o nosso sentimento é de verdade. É de verdade, neguinho. O nosso coração não é gelado. Que Deus abençoou, homem nenhum amaldiçoa. Eu quero tudo de bom pra cada pessoa. Neguinho, quando o dinheiro não vem, os caras ficam agoniados e no final tá tudo bem. Viver o que eu canto é outra coisa. Não tem como colocar em prática tudo que aprendi da luz, o que a professora ensinou todos os dias. Agora eu sei qual é o motivo da minha alegria. Espero de todo o coração que esse sentimento se torne o motivo da minha canção pra sempre. Não sei se cê me entende, o barato é quente. Aê, eu vou dizer amém pra sempre. Se tá frio ou calor, chovou e molhou. Amém, amém, eu só digo amém. Demorou, nós estamos juntos, pra honra e glória do Senhor. Eu louvo no flow, eu só digo amém. Amém, amém, é assim que eu vou. Bela manhã com a mente pura, melhor hora eu falo com o Senhor. Agradecendo pela vida, abrigo, trampo, alimento. Agradecendo pela luta que me traz o crescimento. Marcas, frustrações e falhas. É difícil, mas em tudo dá graças. Dizendo amém, seja qual for a circunstância. Assim seja. Depositei em Deus minha confiança. Em Canaã é fácil, tio, se regozijar. No deserto eu vou culpar Deus, vou murmurar. Desviar. É mais ou menos assim, entende? Às vezes esquecemos de Deus, mas Deus não se esquece da gente. Mesmo que tudo ao meu redor seja dor e aflição, encontrarei o lugar do louvor e da adoração. Alegria que não se baseia no que os olhos veem. Oração de Abacuque no tudo ou nada, amém. Canto pra um ou cem, e se não tem ninguém, eu só digo amém. Se que a vitória vem para os manos de bem e pras minas também, eu só digo amém. Pelo sim ou pelo não, amém. Se der certo ou não, amém. Aê família Lee Flow, tamo junto na cena. Nossa. Amém. Amém.